Sei que não é nada pessoal, mas já cansei da viagem. Sente, escuta esse verso que não é só de passagem. Nesse som aonde só minha verdade se repete, minha personalidade nessas linhas refletem. Do contrário, dos falsos que cruzaram meu caminho, o tempo passa como o vento em movimento moinho. Um idiota inocente, uma pilantra consciente de uma falsa relação. Eu saí mais resistente, por isso eu luto até o fim e não me jogo do barco. Se você não tem resposta, então sai fora que eu arco. Pois sei bem o que quero em relação à minha vida. Profissional tá uma merda, mas pessoal tá garantida. Eu desabafo essa coja que hoje eu abomino. Meu alter ego me aplaude e hoje eu predomino. Satisfeito com meus feitos, já é hora de dar tchau. Orgulho dos anjos no peito, isso é tudo pessoal. Indiferente eu me sinto em relação a essa gente que fala coisa infame. Mostrando ser imprudente, se mostra ser aliado, mas camuflado de mentira, falso de duas caras. Virou notícia no contato, atenção, atenção. Raposa foi descoberta, porteiras foram abertas e sentinelas alerta, todos atentos a tudo que tira ao seu redor. Seu ar de falso humilde, nós já sabemos de cor. No seu fantástico mundo, hoje não sou mais aceito. Será que a brisa acabou? Hoje já não faz mais efeito. Larguei o meu preconceito por um amigo perfeito. Mudei até meu conceito, em troca nada foi feito. Não me leve a mal, eu sou real no que eu faço. Eu quero o meu espaço, isso não é nada pessoal. Eu sou sincero e leal, mesmo quero pra mim. Te entrego a carapuça, mas veste ela no fim. Não me leve a mal, sei que não é nada pessoal. O falso na minha história ganhou um verso real. Se o início estava ruim, o meio ficou banal. Se a carapuça servir, só veste ela no final. Não me leve a mal, sei que não é nada pessoal. O falso na minha história ganhou um verso real. Se o início estava ruim, o meio ficou banal. Se a carapuça servir, só veste ela no final. Eu já ouvi o bastante, isso já encheu minha mente. Enjoado de besteira, agora assume e toma frente. Então sente, me escute do jeito que eu te escutei. Conte os versos, 1, 2, 3 que pra ti elaborei. Pois sem ação eu fico e não te explico, entenda cara. Isso tudo tá imóvel, então como que não para? São os poucos que comigo formam essa corrente, que batalham contra todo esse grande mal frequente. Então agora tu me liga, né? Esqueceu o descaso. O crescimento é viável e a evolução a prazo. Sem caráter, sem cultura, tu jura que representa. Mas se depender de ti, essa corrente arrebenta. Se camufla de bonzinho, se esconde no meu mundo. Faz o som de uma hora, mas não aguenta um segundo. No palco ou no ringue, sem o flow e sem swing. Não é nada pessoal, mas se quiser se vingue. Uma frase vinda dos tempos do meu avô me ensina a olhar nos olhos e mostrar quem eu sou. Seja belo ou grotesco, não importa como veja. Reveja a sua ética, o que ela almeja. Tá difícil pra entender, hã? Eu sei bem disso, aprendo até com erros que carrego desde o início. Do vício ao sacrifício, vou vivendo de boa. Tô aqui, levo a sério e não falo à toa. Simples e eficaz como a noite e o dia. Expõe a face verdadeira de frente pra pia. Deixe isso transparecer e entendo que é ser sincera. Ferro e fogo no jogo, sem castelos de esmero. Versos sem vaidade, todos cheios de orgulho. Se me aparece obstáculo, eu enfrento e não agulho. Tá legal minha tese, deixa assim, tá tudo bem. A mensagem é pro mundo, nada contra ninguém. Não me leve a mal, sei que não é nada pessoal. O falso na minha história ganhou um verso real. Se o início estava ruim, o meio ficou banal. Se a carapuça servir, só veste ela no final. Não me leve a mal, sei que não é nada pessoal. O falso na minha história ganhou um verso real. Se o início estava ruim, o meio ficou banal. Se a carapuça servir, só veste ela no final.